captains, worried faces, stay contorted and staring at the waves. They'll keep hanging in their gold frames for forever, forever and a day. All the rowboats and oil paintings, they keep trying to row away, row away. Hear them whispering, French and German, Dutch, Italian and Latin. When no one's looking, I touch a sculpture marble, cold and soft as satin. But the most special, not the most lonely, gotta pity the violins. In glass coffins, they keep coughing, they've forgotten, forgotten how to sing, how to sing. Out, then there's lockup, masterpieces serving maximum sentences. It's their own fault for being timeless. There's a price to pay and a consequence. All the galleries, the museums, here's your ticket, welcome to the tombs. They're just public mausoleums, the living dead fill every room. But the most special are the most lonely. Masterpieces serving maximum sentences. It's their own fault for being timeless. There's a price to pay and a consequence. All the galleries, the museums, they will stay there forever and a day. All the rowboats and the oil paintings, they keep trying to row away, row away. All the rowboats and the oil paintings, they keep trying to row away. Estamos de volta com o programa Lixeirinha. Eu sou o Tuizinho e ela é a Má. Estamos chegando no final, infelizmente. A gente ouviu no bloco passado. Você mesmo? Duas músicas, eu mesmo. Duas músicas do meu recital de piano da semana passada. E na sequência a gente ouviu Regina Spektor com a música do Barulhinho. Como de praxe, eu vou reservar esse último bloco para aquela minha seleçãozinha particularíssima dos anos 20, 30, 40, 50. E é isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu o programa. Uma ótima noite de quarta-feira para quem é de quarta e uma ótima tarde de domingo para quem é de domingo. Vamos indicar algum livro de novo? Não. Não. Eu já tive que exercitar muito minha memória hoje. Não, eu prometo que a partir do Caramba, que vem, a gente faz uma listinha. A gente faz uma listinha com as músicas bonitinhas e com indicação de livro, filme, tudo que você quiser. Ah, bacana. Mas tá, eu vou recomendar um livro então para os ouvintes do Lixeirinha, que tem tudo a ver com o programa Lixeirinha, aliás. A biografia do Hell's Angels, que é escrita pelo Hunter Thompson. E tem uma passagem, eu vou pegar aqui porque eu não lembro de qual. Lógico, né? É muita informação, muita coisa o tempo todo. Muitos sabores diferentes toda hora. muitas cores. É que eu sou curioso, eu vou desbravando as coisas. Mas tem uma frase muito, muito linda aqui no começo do livro. Então, essa frase é de Kierkegaard, que é um filósofo, né? Tua voz é mais bonita que a minha. A imprensa diária é o princípio maléfico do mundo moderno, e o tempo servirá apenas para revelar esse fato com uma clareza cada vez maior. A capacidade que o jornal possui de degenerar é limitada e sofisticada, uma vez que o nível de seus leitores pode sempre cair mais e mais. No fim, ela incitará toda a escória da humanidade que nenhum governo ou Estado consegue controlar. Logo mais tem mais. Até! Lixeirinha. Paradise, a heaven for two, blue skies above. Can't we be together always, just like Darby and Joe? Happiness is not exclusive, but I can't find it alone. I'm needing you right from the start, needing you never to part. With you around, the peace and sweet contentment would last here in my heart. Lixeirinha, reciclando seu fundo musical. the middle of a kiss. Suddenly it dawned on me, in the middle of a kiss, I knew you were mine. In the middle of a sweet embrace that you at first resented, remember how surprised we were to find we really meant it. In the middle of a sigh, we stumbled into paradise. In the twinkle of an eye, we lost it again. For we didn't comprehend that our dream of love would end just the way it began, in the middle of a kiss. Esse programa Lixeirinha, por exemplo, ele vive mudando de formato e acho muito mais vantajoso quando a gente tem a mente aberta e tá sempre mudando, tá sempre em constante... Não era Heráclito que falava isso? Que a gente nunca pisaria no mesmo rio do outro. Ai, cale-se, cale-se, cale-se, você me deixa louco! Música. beauty. What's your name? Fresh. I don't talk to strangers. Oh, I'm no stranger. Been waiting every evening for you to walk by. Keep waiting. I'm still walking. Oh, what's your name? None of your business. Pretty name. But I'll just call you Linda. Well, how did you guess? When I go to sleep, I never count sheep. I count all the charms about Linda. And lately it seems, in all of my dreams, I walk with my arms about Linda. But what good does it do me? For Linda doesn't know I exist. Can't help feeling gloomy. Think of all the loving I have missed. We pass on the street, my heart skips a beat. I say to myself, hello, Linda. If only she'd smile, I'd stop her a while, and then I would get to know Linda. But miracles still happen. And when my lucky star begins to shine, with one lucky break I'll make Linda mine. See you again sometime? Maybe. How about Saturday night? Well... Shall I pick you up at 8? Okay. Oh, boy, that's a date. Bye now. So miracles do happen, and now my lucky stars begin to shine. With one lucky break, I'll make Linda mine. Vixe, Vixe.